Capítulo 18. O príncipezinho atravessou o deserto e só encontrou uma flor. Uma flor com 3 pétalas. Uma flor sem importância. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou delicadamente o príncipezinho. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Creio que existem 6 ou 7. Dei pela presença deles há alguns anos, mas nunca se sabe onde se encontram. O vento leva-os. Faltam-lhes raízes. Isso afeta-os muito. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor.